Olha o que a falta de amor paterno faz na vida do ser humano. Você é homofóbico e acha normal, vê se cresce. Olha as merda que cê fala e acha que alguém vai passar pano. Tem um lugar exclusivo pra você no inferno só te esperando. Eu rasguei seu cu usando um alicate. Eu matei sua avó usando um alicate. Eu estrupei sua mãe usando um alicate. Eu decapitei seu irmão usando um alicate. Eu rasguei seu cu usando um alicate. Eu matei sua avó usando um alicate. Eu estrupei sua mãe usando um alicate. Eu decapitei seu irmão usando um alicate. Tô baforando seu vô enquanto eu faço cocô, batendo punheta pensando no seu tataravô. Sua mãe é grande e gorda, parece a Big Bertha. Você dá sua bundinha e ainda é de perna aberta. Baforando seu vô enquanto eu faço cocô, batendo punheta pensando no seu tataravô. Sua mãe é grande e gorda, parece a Big Bertha. Você dá sua bundinha e ainda é de perna aberta. Vai tomar no olho do seu cu, Rodrigo. Olha o que a falta de amor paternal faz na vida do ser humano. Você é homofóbico e acha normal, vê se cresce, mano. Olha as merda que cê fala achando que alguém vai passar pano. Tem um lugar exclusivo no inferno só te espera. Olha o que a falta de amor paternal faz na vida do ser humano. Você é homofóbico e acha normal, vê se cresce, mano. Olha as merda que cê fala achando que alguém vai passar pano. Tem um lugar exclusivo no inferno só te espera. Abandono, me mata, simplesmente pego os elites. Tô uma facada no olho e acabo que te segui. Meu amigo pega. Olha o tete, já eu sou o que bate. Normalmente sou tipo, eu bato muito vontade. Porra, vai tomar no olho do seu cu, Rodrigo. Você é homofóbico.